Capítulo 24. Comentário em forma de cântico. Comentário, como todos sabem, é um livro escrito por um comentarista. E o comentarista é aquele que comenta o que Deus disse, na esperança de que entendamos as palavras de Deus. O comentário pode ser bom se soubermos usá-lo, e prejudicial se não soubermos. Sua utilidade está em que ele fornece material básico que o cristão comum não é capaz de entender, e assim quase sempre prova ser uma ajuda verdadeira no estudo da Bíblia. No entanto, o comentário apresenta também algumas desvantagens e possui, no mínimo, três pontos fracos. Um é que logo se torna conhecido como autoridade no assunto. Se as palavras de um homem forem citadas com frequência e ele estiver morto há muito tempo, provavelmente será venerado por seus leitores agradecidos e seus escritos serão apresentados como oráculos perante o público cristão. A opinião de um comentarista respeitado costuma exercer uma influência tão arbitrária na mente de um protestante quanto a de uma bula papal sobre a consciência de um católico. Outro ponto fraco de um comentário é que ele tende a destruir a arte da meditação. Achamos mais fácil recorrer ao comentário do que fazer uma reflexão longa e dedicada sobre uma passagem difícil, na esperança de receber uma explicação clara. O hábito de seguir o caminho rápido e indolor para obter conhecimento é particularmente nocivo para o pastor, porque quase sempre o envia ao púlpito com uma armadura emprestada. Mesmo que o que ele aprendeu seja verdadeiro, a informação foi obtida por meio de consulta, não por meio de meditação, e a qualidade certamente será prejudicada. O terceiro ponto fraco do comentário, ou pelo menos do modo que o comentário se apresenta, é que ele conduz a uma uniformidade de crença, não apenas nas principais doutrinas teológicas, o que é desejável, mas também nas menos importantes, o que não é desejável. Digamos que 100 pregadores se baseiem nos comentários de Matthew Henry ou Adam Clark, e que cada um seja ouvido por 500 pessoas todos os domingos durante um ano. Resultado, teremos milhares de cristãos aceitando como verdade divina as opiniões religiosas de dois homens competentes e sábios. Opiniões que podem, acima de tudo, não passar de suposições instrutivas. Mas apesar dessas inconveniências, o comentário é uma ferramenta boa e útil para todo cristão ter em mãos. A maioria dos comentários convencionais, no entanto, torna a leitura pesada. Quase sempre eles andam e se correm de vez em quando, nunca correm rápido, nem se distanciam muito e raramente voam alto como águias. Por esse motivo, recorro com frequência e muita satisfação ao comentário poético de Charles Wesley, uma obra despretensiosa, de apenas 1.100 páginas, impressa em Londres, na última década do século XVIII. Wesley admite que muitos de seus pensamentos são colhidos de outras pessoas, mas uma profunda reverência permeia o todo, e o amor ardente de Deus e a palavra inspirada exalam em cada página. Nessa obra de tamanho reduzido, é possível abordar apenas os picos brilhantes da verdade. Portanto, o comentário está longe de ser completo. Contudo, em geral, o compositor de hinos inclui uma só estrofe em um comentário oportuno, que, se não for informativo, é extremamente estimulante para a imaginação religiosa. Apresento aqui alguns exemplos extraídos da parte sobre o livro de Êxodo. Quando Deus disse a Moisés que se apresentasse diante do faraó e exigisse a libertação de Israel, Moisés suplicou: "Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar." Este é o comentário simples de Wesley. Quão pronto está para ir aquele que Deus nunca enviou? Quão tímido, receoso e lento é o instrumento que ele escolheu? A respeito do complicado problema pelo fato de Deus ter endurecido o coração do faraó, Wesley apresenta essa interpretação. "Não seria necessário, Senhor, nenhum ato teu, se o coração do faraó fosse como o meu. Mas se por um momento me deixares só, meu coração em pedra se tornará." as centenas de páginas de palavras bem elaboradas que foram escritas sobre esse assunto não diziam muito ou não diziam nada. Wesley acreditava no livre-arbítrio, mas via também a necessidade de uma obra antecipada da graça divina no coração, antes que o homem perdido se arrependa. Em sua maneira característica, Wesley transferiu a dureza do coração do faraó para ele próprio. Essa é a teimosia do homem. Tão profundamente em mim o mal existe. Milhares de vezes, em vão castigado, eu ainda me levanto contra os teus julgamentos. Nem todos os teus julgamentos podem converter este pecador ou este pecado remover, a menos que tu os encontre em teu coração, para suavizar o meu com teu amor e perdão. Como é fácil ler a história dramática do Êxodo sem nenhum proveito, mas no comentário musical de Wesley, tudo o que aconteceu lá tem um significado para o cristão. Por exemplo, a história toda de Deus transformar a água do Egito em sangue deixa de ser um problema que perturba a mente e torna-se em alegria para o coração. As palavras "a água transformou-se em sangue" recebem este feliz comentário. Ele transformou a água deles em sangue, quando a vingança era o seu terrível desígnio. Mas graças ao Deus encarnado, ele transformou nossa água em vinho.